Central, 12-4-5-0. Minha posição, Papatango Lima Hotel Hotel. Palma 9 com isso, a gente de altímetro 1021 no reporte no ponto espera da Romeu. Papatango Lima Hotel Hotel, atentando a possível estreia turbulência do Boeing da Gol, autorizado colagem pistão 7, vento 170 graus, 10 nós. Após decolagem, acione 5253 no transponder. No solo, os 29, vou livrar a ficha no controle de lápis, no decimal 9. 29, boa. Papatango Lima Hotel Hotel, decolado aos 29, estão em controle de Salvador na frequência 120.80. Controle de Salvador no 2080, muito obrigado, tenho um bom dia, Lima Hotel Hotel. Bom dia. Controle de Salvador, bom dia, o Papatango Lima Hotel Hotel. Papatango Lima Hotel Hotel, bom dia, contato radar, recupera o nível de voo 220 e a saída por Runa. Autorizado 220 na São Bruno de Motel Hotel. meu nome é Bélgico Whisky, tem condições de cruzar o campo de imediato? Após a decolagem. Chapão, meu nome é Bélgico Whisky, autorizado a alinhar e decolar, pistão 7, vendo no 0 graus, no 3 nós. Papatango Lima, hotel, autorizado direto à posição Coral. Está presente direto Coral de motel, hotel. Ao 34, autorizado a presente cruzamento do campo, na minha espera. Autorizado o cruzamento do campo, qual número é o seu? 187, 1195. Power, 1895, só. Salvador Tower, good morning, Nazo Paul 452, Starship LS for the field inside. Azul 4450, continue a post to expect in future range. Expect it to please. Continue approach Azul 4450. Salvador, novembro da frente, no cruzamento do campo. Como meu bem? Bom, meu nome é Suíça, trato do avistado. Sou estado com a sua esquerda até o pedágio, aguarde de transferência. Segue a tua verdade, na guarda de transferência, novembro da frente. 2-4-4-5-0, 3-9-1-1-0, Indy 1-8-0, degrees on 3-0. Zero. Papai Romeu, novembro, Oscar Whisky, chame o controle de Salvador na frequência 120.80, bom voo. 120.8, grato, novembro, Oscar Whisky. Dia, controle de Salvador, Papai Romeu, novembro, Oscar Whisky, 1-10, corrida do Porto. Papai Romeu, novembro, Oscar Whisky, bom dia, mantenha as condições visuais, aí chama 021. Autorizado está presente direto para o Santana. Solicita controle, está presente, na verdade, sobrevoo em Alagoinhas, para depois para o Santana. 3304, mantém o ponto 0 da 1-0. Mantém. E mantendo a área que eu passar aí, 9-0-5. 3304, autorizado alinhar e manter na pista no zero. Sim, mantém não no zero, 3304. No solo 38, libera a pista, próxima interseção à direita, chame solo em 121 na decimal 9. 1219, Azul, com 4-5-0. Autorizado a decolar da pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1 dúzia de nós, que NH acabou de mandar agora, 1-0-2-1 na chave. 021, livre de decolar, distância 3-0-4. China 250, descendo para 150, atente da informação 92. Salão 250, bom dia, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050. Descendo para o 050, direto à ITAP, 6250, obrigado. Decolado aos 40, chama agora o controle de Salvador na frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. 3304, bom dia, contato radar, siga para o medir de voo 360, atrás de 2 mil pais, autorizado direto elétrico. 2 mil elétrico, muito obrigado. De pouso na Feira de Santana. Estimado, estimado 13:27, senhora, novembro Oscar. 1-3-2-3. Seguinte, novembro Oscar, que reporte 2-0 milhas afastado de Salvador. Reportar afastado 0-2 milhas afastado de Salvador, novembro Oscar. Bom dia, mais Tulo Lima. horários 283140 176 Pax. Está estimando Brasília 14410. Ficou papá o céu, né? Obrigado, bom dia. Patongo Lima, Lima Hotel, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Centro Recife, 125, alterne 128 35. Muito obrigado pelo bom dia, Lima Hotel. Bom dia, bom dia. Lima Fox alinha e mantém 125. Sente, Eco Lima Fox. Chame 311, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Vento 170 graus, 099. Salvador, November Oscar Whisky, afastado. Socorro, meu November Oscar Whisky, frequência livre para auto-coordenação. Frequência livre, November Oscar. 13304, Centro Centro Recife, 126 decimal 0. Alterne 128 decimal 8. 360-288, bom dia, bom final de semana. Obrigado, boa noite. Este é nome é 250, da presente autorizado Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 021. Autorizado sinal LSXC, reporte estabilizado. Então, com 1021, autorizado LSXC, chama estabilizado 6251. 50. 939, decolado aos 48, chame agora o controle de Salvador na frequência 199, decima 8, tenha um bom voo, senhor. Estacionamento 3-1-1, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado direto letra. Papa Romeo Eco, Lima Fox, chame centro Recife, 126.0, alterne 128.8. 260-288, Eco, Lima Fox. Eu não sei se é melhor. Chamame a 250, complete sinal, chame torre, 118, decimal 95. Certo, 125, bom. Oi, Salvador, bom dia, chama 250, tá no localizador, visual. Chama 250, bom dia, tráfego avistado, QNH 1021, pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 170 graus, com uma dúzia de nós, o chama 250. Ele falou do chama 250. Several approach American 229er, flight level 240 for 110. American Line 229, cleared among arrival, send flight level 050. Cleared among one arrival and descend to flight level 050, American 229. Fechando a minha 311, sendo centro Recife, 125 decimal 1, alterne 128 decimal 35. Bom dia. Bom dia, 3497, bom dia, autorizado a alinhar e manter vista no zero. Schinner 6250, solo 57, libere a pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. Seja 9, ao livrar 6250, bom dia. Autorizado a decolar da pista 10, vento de 170 graus com uma dúzia de nós, que negal no 021. 497, decolado ao 59. Chame agora o controle Salvador. Frequência 120.8, chame bom voo. 208, obrigado. Bom final de semana. Contra Salvador, bom dia, 103497. 103497, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 320, após 2000 pés, autorizado direto Lida. 3320, após 2000, direto Lida, 3497. Juliette. Terra Delta Juliette, autorizado o ingresso na pista 17, táxi até o pátio 4, chame Leandro no taxiway Oscar, Serra Delta Juliette. Juliette, aceite. Salvador, muito bom dia, 3896, tem informação ótima. 3896, bom dia, autorizado direto posição ITAP, deixa para o nível 060. 060, direto ITAP, 3896. Autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento de 170 graus com uma dúzia de nós. Livre a linha e decolada 10, gol 2171. American Line 229, flight Luna position, descent to 3,000 feet, can you change to 1021? Send to 3,000 feet, that's another 1021, American 229. American 229, was that direct Juno also? American Line 229, flight Luna. Flight Juno, American 229. Delta Juliette liberando a 17. Obrigado, Sierra Delta Juliette, está iniciando agora da Oscar, parte 4, estacionar frequência livre. Bom descanso. Foi bom serviço aí. Zuno 71 decolado 06, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Controle Salvador 1208, obrigado, voo 2171. Controle Salvador, bom dia, voo 2171, passando 1500 pés para o 360. Voo 2171, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, autorizado direto Lida. 360 após 2000, direto Lida, voo 2171. Centro 3497, no centro Recife, 125 decimal 1, ao TRN 128 decimal 35. 251, 12835. Afirmo. Vou falar com a semana. Controle Salvador, muito bom dia. Vou mudar o nosso parque, está ótimo. Já para o centro, está coisa boa. Luna 094, bom dia. Autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050. ITAP, 050. São 3896, cancelando as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste 1021. Cancelando as restrições de altitude, desça 3.000 pés, que negando 021, acerto 3.285. American Line 229, descent 2000 feet, clear the last 4 port pebbles. Alright, descend to 2000 feet, American 59. Report established on the ILS SS 10, American 59. Salvador, resto 4006. Resto 4006, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi do colégio, chame. Ok, resto 4006, já está pronto para decolar, se possível, do pátio, tem condições, é 4A-Sul. Bem, então, livre decolagem do pátio comprou a Sul. Exército 4006, o vento em Salvador de 1,80 graus, 1,3 nós, que negão no 021, chame quando fora do solo, Exército 4006. Ajuste no 021, chamará quando fora do solo, grave. Exército 4006, fora do sol. Exército 4006, avistado, decolado aos 10. Chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, senhor, tem um bom voo. 120.8, grato, bom dia. Volta. Controle Salvador, Exército 4006. Exército 4006, prossiga. Decolado de Salvador, conduzindo para o 19 Batalhão do Exército, no centro da cidade. Vai pelo corredor, pelo Réa Caxã, e abandona depois de Amaralina. Sente o Exército 4006, mantém as condições individuais, adiciona 020. E informa que ainda não recebe transporte. American Line 229, complete final contact power, frequency 118.95. 118.9 para American 229. 13896, desça para 2000 pés, ajuste agora 1020, autorizado sinal de alerta que seja parte estabilizado. Desça 2000 pés, negar 1020, autorizado de alerta que seja 1020, 3289. Niner, good morning. I have a side and final QNH from 020 now. You're clear to land runway 10, wind is 180 degrees, 1 far knots. Clear to land runway 10, American 1271, chame Centro Recife, 125 decima 1, alterne 128 decima 35. Centro Recife, 125, Bunda, 12835, bom 2171, obrigado. Gol 1094, cancelando as restrições de altitude, deixa para 3.000 pés, ajuste na 021. 3896, ajuste agora na 021. CNH 021, tá 3296. Salvador, Exército 4006, solicita abandono da ré e vai ingressar na direção do quartel. Autorizado, Exército 4006, reporte visual com local de pouso. Reporta na visual. Vacate the runway next intersection to your right. Call ground frequency 11.9 or American 229. Take it to runway to the right and call down 1219 American, it's 229. Exército 4006, frequência livre. Seu exército vai pro corte e tem mais um lançamento depois que eu voo na cidade. Aí eu chamo a porta de decolagem do quartel. Gente, exército 4006. Prato. Centro 296, complexo sinal de chino torre, 118, decimal 95. Torre Salvador, 118, decimal 95, 3896, bom dia. Bom dia. Goma 094, vista para 2000 pés, ajuste no 021, autorizado sinal ILS X-ray, reporte estabilizado. 2021, autorizado X-ray da 10, reportará estabilizado, 1094. Do QNH-1020, o senhor tem pouso autorizado, senhor, na pista 10, vento de 180 graus, com uma dúzia de nós, estão 3896. Autorizado pouso 10, está 3896. 3896 no Solos 21, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 9. Libera a pista pela próxima à direita, solo 219, 3896. Azul 2719, bom dia, autorizado direto à posição Banff, deixa para 4 mil pés e ajuste no 021. Sim, Banff, direto Banff, deixa para 4 mil pés, ajuste no 021. Banff 094, completo sinal, chama Torre, 118, do sinal 95. 5, boa. Banff 094, controle. Ciente, chama a torre, 295, 094. Torre Salvador, muito bom dia. 1094, está apresentado, X-Ray 10. 094, tráfego avistado, Kenigão no 021. Pouso autorizado, pista no 0, senhor vento, de 180 graus, com uma dúzia de nós, voo no 094. Livre pouso no 0, voo no 094. 0094, somos 26, libera pista para